eu tô apaixonado. meuscds.com. Alô, não acredito que é você de novo. Isso são horas de ligar pra mim. Por favor, me deixe em paz. Já passou de um minuto, então vou desligar. Não quero ouvir você tentar se explicar. Foi você quem quis assim. Tentei você, não soube dar valor. E quando acreditei, você me enganou. Você me enganou. Agora chora, vai passar pelo que passei. Vai chorar tudo que chorei. Vai aprender a dar valor. Agora chora, por favor, não me liga. Sou esse rapaz que um dia te amou. Você não deu valor. Não me valorizou. meuscds.com. Já passou de um minuto, então vou desligar. Não quero ouvir você tentar se explicar. Foi você quem quis assim. Assim. Eu tentei você, não soube dar valor. E quando acreditei, você me enganou. Você me enganou. Agora chora, vai passar pelo que passei. Vai chorar tudo que chorei. Vai aprender a dar valor. Agora chora, por favor, não me ligue mais. Já não sou esse rapaz te amou. Agora chora, vai passar pelo que passei. Vai chorar tudo que chorei. Vai aprender a dar valor. Agora chora, por favor, não me ligue mais. Já não sou esse rapaz que um dia te amou. Você não deu valor. Não me valorizou.